metade do palco e o tráfico sem Jesus. Tudo se torna monótono, pra se manter no jogo não é fácil. A maioria é derrotado, se torna um fracassado. O sistema te joga no beco sem sair do objetivo. Fazer de você mais uma estatística. Muitos querem poder, outros têm fome e não tem o que comer. Deixa aí, irmão, um ponto de interrogação. Pare e refunda, observa a situação da periferia. Pois te digo, só Jesus pode mudar a minha, a sua, a nossa vida. Entre o sonho e a realidade, o crime e a fome, esse é o Brasil, tio, só por um fio. Debaixo da ponte, sonhos destruídos infelizmente. Será que o presidente olha pra essa gente? Essa é uma pergunta que fica no ar. Quem sabe um dia a resposta vai chegar. Pessoas com talento, com carrinho de papelão, pra sobreviver neste mundão, né não? Quem tem, tem. Quem não tem, se arrisca no crime e faz sua própria lei. Não é fácil. Tem que sonhar sem tirar o pé do chão, irmão. E não deixar a tristeza tomar conta do seu coração. Com fé em Deus vamos mudar essa situação. Com muita força e união. Prosseguimos na humildade, relatando a verdade, buscando o progresso e atropelando a necessidade do cotidiano, das minas, dos manos. Entre o sonho e a realidade, prosseguimos na humildade, relatando a verdade, buscando o progresso e atropelando a necessidade do cotidiano, das minas, dos manos. Cabeça sempre erguida, sempre, sempre. Irmão, bola pra frente, segue em frente. Na corrida do mundão, Deus guia os meus passos. Vivendo com brindade, me livrai do fracasso. Se mexer, vamos aí, tá esperando o quê? Vamos, tio, tá disposto a fazer acontecer. Olhando para frente, melhorando a cada dia. Disposto até o osso, vou rimando, quem diria? Sempre foi meu sonho, corri atrás e consegui. Hoje é realidade, até o topo vou seguir. Sem esmurecer, desistir jamais. Sentimento real, sempre é cada paz. Destruindo as barreiras, passando por cima. Eu sei que é cruel os obstáculos da vida. Olha meu redor e vejo o que é melhor. Procura sabedoria pra não entrar numa pior. Refém do passado, distante do meu futuro. Sujeitado a conviver com essa desgraça no mundo. Sem arma e sem escudo não podemos ficar. Sendo que a ordem é defender e não atirar. Acabaram com os sonhos, com a realidade. Droga, dinheiro, bebida, financiando a maldade. Família destruída, sem paz e sem perdão. Com a mente dominada, magoaram o coração. Deus, preso no passado, vendo o futuro embora. Mundo de ilusão, muitos querem sair fora. Só que a mídia é o poder, compra a realidade. Caminho obscuro, fora da simplicidade. Um confronto inabalado de quem já sentiu tremor. Não temem a dor, se pá não existe o amor. Apenas o interesse gera o caos, a ambição. O homem mata o próprio homem, sem compaixão. Entre o sonho e a realidade, prosseguimos na humildade, relatando a verdade, buscando o progresso e a atropelando a necessidade do cotidiano, das minas, dos manos. Entre o sonho e a realidade, prosseguimos na humildade, relatando a verdade, buscando o progresso e atropelando a necessidade do cotidiano, das minas, dos manos. Das minas, dos manos. Entre o sonho e a realidade, prosseguimos na humildade, relatando a verdade, buscando o progresso e atropelando a necessidade do cotidiano, das minas, dos manos. Das minas, dos manos. Das minas, dos manos. Das minas, dos manos.